Victor agora no 8, no 7. Ano 8 na 7, para Guarulhos 360, está autorizado. Decola da 10, via Arbor, Elefa, Sagaz. Após decolagem direita, prossegue via Pezulu 21, Trive, DCT Papa Charlie Lima. 5405 é o transponder, 11935 é o controle. Sente o 360 para Guarulhos, conforme. É, decolagem da pista no zero, Azo, Elefa, Sagaz, depois Upper Zulu 21 até Trive, depois direto Poços, 54 no 5, transponder 11935, controle 5405 é o transponder. 5405, confirmado, está pronto na posição 06 para puxa acionamento. Autorizado, me chama quando para o táxi no 807. Chamará quando para o táxi no 807. Salvador, muito boa noite, bom, 271, tem a informação, Fox Trot, por banda esquerda, 49 esquerda. 1271, identifique, está livre de desvio, reporte o término, desça para 2000, o ajuste no 03. É, foi intercortada, identifiquei. Desça para 2000, informe o término do desvio. 102271. Confira 14 aí. 13, 10 no 3. Após desvio, voa Duna, informe estabilizado. Após desvio, Duna. Duna, Gol 1271. Torres Salvador, Uruguai no 8, no 7, está com 171 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão, está pronto para o táxi. Via Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, no 8, na 7. Sente, Pátio, Índia e Alfa, chamará pronto no ponto de espera da 10, no 8, no 7. Boa noite, no 7, ponto de espera pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10. O vento é de 190 graus com 8 nós, gol. Sente, autorizado a alinhar e decolar, 10, boa noite, no 7. noite, no 7, decolou os 41 no 11935, controle, bom voo e até a próxima. 11935, boa, bom dia e boa semana. Controle Salvador, o gol no 8, no 7, decolou. Boa noite, no 7, vigilância. Vendo para 360, vigilância, boa noite, no 7. Estabilizando no ILS Gol no 271. Chame torre 18-6. 18-6 até já. Torre Salvador, muito bom dia. Gol no 271, passando zona estabilizado. Gol no 271, muito bom dia. Continue a aproximação. Reporta marcador externo baixado, se travado. Reportarei, Gono 271. Salvador, bom dia, 35344, transfere 250 para 150. Que identifique e prossegue para 2000, o ajuste no 0 no 3. Identificou, prosseguindo para 2000, como 0 no 3, 35344. No 8 no 7, chame Recife, 1 no 260. Boa no 260, boa noite no 7. Vai passar o externo, contra embaixo e checado o bono 271. Tem livre pouso na 10. O vento é de 1-0 graus com 7 nós no 271. Livre pouso na 1-0 para o bono 271. No 271 no solo, 5-1 no livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 612. Alfa Juliette para o 612, 271.